O nosso tema dessa noite é a duração das penas futuras. Então é um tema que foi escolhido da revista Reformador. E para a gente começar a falar de penas, a gente tem um entendimento do nosso planeta, da nossa cultura, do que são penas. Então penas nada mais é do que a repressão de uma violação da lei. E isso de forma bastante abrangente. O que são essas leis? O que são essas violações, o que são essas repressões também. Então a gente, num primeiro momento, todos nós estamos inseridos numa sociedade e que tem leis bem determinadas do que se pode e do que não se pode fazer e quais as consequências que a gente sofre quando a gente faz algo que não se pode fazer. Mas não só nessa repressão que a sociedade nos coloca, o que nós colocamos, porque nós fazemos parte da sociedade, mas também a gente lembra dentro da nossa casa, quando nós temos as crianças, ou quando nós fomos crianças, que nós éramos repreendidos, quando fazíamos coisas erradas. Então a ideia dessa repressão, ela é para que haja uma mudança de comportamento e de preferência, um aprendizado nessa mudança, para que não aconteça mais as mesmas coisas que vinham acontecendo. Bem lá no antigamente, se a gente for ver, existia uma cultura de penas eternas, como eram faladas. Então, era dito que quando nós morríamos, nós íamos ou para o céu ou para o inferno, de acordo com aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. E nos era dito que isso era eterno. Essa situação, ela se arrastava pelo fim dos nossos tempos. Até porque não se falava em sucessivas reencarnações, em vidas futuras. Ou pelo menos não era o dominante na época. E a gente pensa, quando a gente ainda hoje ouve falar dessa cultura, dessa mentalidade de penas eternas, de castigos para sempre, a gente se questiona, aonde está então o aprendizado dessa situação? Por que que nós, por um erro cometido, teríamos que pagar ele infinitamente? Onde estaria o aprendizado do ser humano, para não falar em espírito, diante dessa situação? E pensando nisso, a gente questionaria que Deus seria esse que condenaria um filho seu a uma situação de sofrimento eterno. Já pensando dessa maneira, a gente já descarta essa situação de penas eternas. Na verdade, bem pouco ainda se fala hoje em dia sobre isso, porque não se admite mais, no grau de cultura, de evolução que a gente chegou, pensar dessa maneira, nem quanto a Deus. A gente percebe um pouco dessa ideia que ela era trazida à humanidade como uma forma de controle, porque o homem naqueles tempos passados, ele era menos intelectualizado do que é hoje, e, portanto, a moral também era bem menor. Então, uma maneira de ter um controle sobre o povo, a população, era tentando causar um certo medo, um certo temor, para tentar com que eles ficassem dentro das leis sociais da época. A gente percebe, se a gente for estudar a história antiga, que isso não funcionou. Muito pelo contrário. Isso acabou levando a uma situação inversa, porque sendo condenado eternamente, o que faria com que o homem então tivesse uma conduta diferente dali para frente? Não haveria nada que desse solução a esse caso. Então, as coisas ficaram inversas àquilo que era proposto. A gente percebe que quanto mais materializado nós somos, menos moral nós temos. menos materializados, não no sentido de ter posses, mas de ser, vamos dizer, egoístas ou cultuar o ego, a si próprio ou as coisas que dão esse valor. Então, por causa disso, a nossa moral ela fica minimizada, porque nós temos que, para suprir essa necessidade, nós avançamos em terrenos que nos diriam para fazer o contrário. Tem uma frase de um diretor de uma penitenciária americana, em 1930, há quase 100 anos atrás, em que ele diz que, passando por vários indivíduos aonde ele trabalhava, ele disse que o ser humano, nenhum ser humano é incorrigível. Aqueles que não conseguiram, durante a passada por aquele regime de penitenciária, que não conseguiram aprender alguma coisa ou se ressocializar, não foi por culpa deles, mas sim por culpa do sistema que não conseguiu adequar ou dar as condições necessárias para ele conseguir se fazer aquilo. Então a gente percebe, olhando por esse ponto, que a humanidade, nessa evolução, nesse crescimento, ela deixou de ter penas punitivas para começar a pensar em penas pedagógicas. Eu usei o exemplo de casa, dos filhos, e nenhum de nós, quando pune uma criança, pune para tentar com que ela receba de nós uma vingança, um ódio, mas sim para que ela realmente possa aprender. E o questionamento nesses momentos é bastante importante para a gente poder perceber se aquilo que a gente está fazendo está correto, está surtindo efeito, está sendo feito de forma que possa levar ela a esse aprendizado que a gente deseja. Mas falando de penas futuras e da duração delas, eu falei das questões materiais, das questões práticas que a gente, todos nós conhecemos. O que que determina a duração de uma pena falando ao espírito? Se as penas tivessem uma duração determinada, a gente com certeza correria o risco de errar. A gente não. Não seria nós que colocaríamos as penas. Mas se a gente determinasse que uma existência seria o suficiente como punição ou como aprendizado, a gente correria sério risco de errar. Porque muitas vezes a gente percebe que é muito mais rápido ou, em outros casos, muito mais demorado. Então, a duração das penas, ela se dá de acordo com o amadurecimento espiritual de cada um de nós. A gente ainda sofre por determinadas coisas, pelo distanciamento, vamos dizer assim, da perfeição que nós estamos, pelo distanciamento do entendimento que a gente ainda se encontra. Essa duração desse sofrimento, ele é proporcional a esse entendimento, a essa capacidade que a gente tem de perceber e de começar a agir de forma diferente, de forma contrária até. A gente já falou várias vezes, se a gente vem fazendo alguma coisa de uma determinada maneira e essa coisa vem dando sempre o mesmo resultado e esse resultado não é bom, a gente tem que perceber que a gente tem que mudar, fazer a coisa de forma diferente. A gente tem a capacidade da inteligência para poder perceber isso. Então, a gente tem que usar essa capacidade. Eu falei do sofrimento, que ele é inverso na proporção da perfeição. Então, quanto mais a gente tenta cultuar os valores realmente eternos, a gente também diminui esse sofrimento, porque o nosso entendimento, a nossa compreensão, faz com que a gente aceite as coisas e entenda elas e quais os motivos que elas acontecem. A pergunta que várias vezes vocês já ouviram aqui e que ela deve ser repetida sempre, porque a gente precisa desse questionamento para poder fazer alguns entendimentos, é: o que que a gente tem que aprender com determinada situação? Normalmente, quando a gente está num momento de sofrimento, a gente fica um pouco desequilibrado. A gente, às vezes, não consegue pensar direito, não consegue ter a calma para poder fazer esse questionamento. Do que eu tenho que aprender com determinada situação que está causando em mim um sofrimento? Está me causando uma dor, às vezes física, às vezes emocional. O que eu preciso aprender com isso? Por que que determinada situação me atinge dessa maneira e de repente não atinge as outras pessoas que estão próximas de mim dessa mesma intensidade? Então, a gente percebe que, claro, somos todos diferentes sobre alguns pontos de vista, mas também somos iguais sobre outros. E se a gente, nesse andamento histórico, pensar de como eram as coisas e como elas estão vindo hoje, a gente ainda consegue retornar e pensar no segundo mandamento, na importância dele, que é de fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Isso, ele evita penas futuras, não a duração, mas simplesmente evita penas futuras. Futuras dentro da própria encarnação ou futuras dentro de outras encarnações que a gente vai seguir. Se a gente conseguir ter o discernimento, a compreensão daquilo que a gente está fazendo, de que cada movimento atinge a cada pessoa ao meu redor e pessoas que eu nem conheço, que através do nosso exemplo, no nosso dia a dia, daquilo que a gente está fazendo, por menos que a gente veja, a gente está sendo observado de forma bastante sutil, seja na nossa casa, seja nos locais onde a gente vai, a gente está sendo exemplo para os desencarnados que estão ao nosso redor, que estão também em busca de aprendizado. Isso aumenta bastante a nossa responsabilidade, mas aumenta também a nossa consciência, a nossa capacidade de que a gente pode sim ser o guia da nossa vida. A gente pode determinar os rumos que a gente quer seguir e não deixar com que a coisa vá em frente simplesmente.